nesse mundo de escuridão. Seguimos em busca da luz. Ilumine meu caminho. T-Rex Beats. Procuro nas trevas a claridade cristalina, luz que ilumina a vida e a rima que ensina. Pela estrada da escuridão, nossa fé é quem comanda o lampião. Tentando ser iluminado com atos eternizados e aprendendo a andar com os olhos fechados. Blackout geral no cotidiano atual, breu total com luz espiritual. É preciso obter para ter garra de vencer, acender uma vela para florescer. Nesse jogo louco de viver e morrer, que te faz feliz e te faz sofrer. Loucura que atura e te deixa às escuras, luz que cura a tortura da amargura. Registrado e abençoado com o sobrenome da luz, como Jesus, estou pronto pra falecer na cruz. Sejamos luz na escuridão tempestuosa dessa terra que vai descida e resumida como a raça que mais é. Que é tudo errado no presente, no futuro, no passado dos nossos antepassados, maltratados como escravos, degolados, inferiorizados, porque existem diferenças que persistem, atacando os que desistem de uma meta iluminada. É lei do tudo ou nada, o nada é fruto de quem planta tudo, só que sem meta traçada. Confiança em Cristo aumenta aquilo que o leigo comenta, aquilo que a inveja tenta derrubar, só que só tenta. Claridade aqui aumenta por pura consequência. Se tu planta violência, vai colher mais violência. Sapiência, dá licença, ok, valeu, muito obrigado. Custa nada e tu só ganha sendo assim mais educado, concentrado no objetivo principal. Siga Jesus, enxergue a luz e abrace a causa contra o mal. Que sempre me liberta aqui na selva, contra a modernidade que transforma tudo em treva. Pensamentos positivos na floresta são armas que eu uso no dia a dia dentro da favela. Não é quimera, as coisas acontecem à vera. Crianças recrutadas pela luxúria da TV. Dá pra perceber quem lucra, rede bobo, SBT, é só ligar e ver. Tela plana, ignorância ampliada, mundo capitalista, eterna piada. Ambição, destruição unidas com suas fardas. Da Atena comemora é a hiena condecorada. Cabeça quadrada, não absorve nada. Na caminhada, eterna jornada. Muito obrigado, Senhor, por ter convertido e conduzido a minha alma, a presença da divina. Graças a ela enxergo o caminho, por ela sou iluminado. Me livro das trevas e espinhos, vivo um dia ensolarado. Vem de astros, elétrica, de velas ou de dentro de nós. Pode ser religiosidade das velocidades medidas a mais veloz. A sua falta confunde os sentidos, é o que tenho aprendido. Sigo sempre em busca da luz, mesmo tendo anoitecido. Indefinido padrão, assisto vidas serem vividas em vão. Se havia algo no final do túnel, agora só existe escuridão. Não desisto nunca de propagar igualdade e justiça. Quem não se preocupa com a conduta vive areia movediça. Se afunda cada vez mais em cada ato de covardia. Não percebe que em cada ser vivo há uma luz que se irradia. Todos somos capazes, você é do tamanho da sua coragem. Sua vida só passa de fase com uma autoaprendizagem. Todos temos defeitos, basta entender pra aprender e crescer. Evoluir é uma necessidade que temos a cada amanhecer. E é assim que caminhamos, né? No verdadeiro breu, ao menos me resta fé. De resto nada é meu, eu não vou reclamar com Deus, pois sei que olha pelos seus. Ilumina quem tá no escuro e salva quem se perdeu na caminhada difícil. Em erros constantes, resolvi abrir os olhos pra olhar por um instante, perceber ao meu redor, tudo que me rodeia. Me senti fraco e só e sem banquete pra ceia. Aí veio a lua cheia, com ela a claridade. Mas eu nem minha alma via pra falar a verdade. Eu nem existia por pura necessidade. E uma luz que surgia indicava tranquilidade. Passava serenidade, força pro próximo passo. De novo pronto pro combate, desconhecendo o fracasso. E essa luz cura o cansaço, te refaz capaz disposto, a fim de viver melhor e mais. É nisso que aposto. A luz que me ilumina em qualquer bairro, em qualquer esquina. Vejo que o mal domina devidamente o que o destino determina. A vida passa e não esqueça que ela passa, irmão. Tem que ser guerreiro pra sobreviver na escuridão do cativeiro. O povo brasileiro sofre a consequência. Eu fico puto, não posso mudar. Só vai pra mudar e te resgatar do mundo obscuro. Se liga no que dizemos, tente entrar em sintonia. Pois tudo o que queremos faz união. Chega de escuridão na periferia. Tudo que eu queria é luz e energia. Mas não é luz de porte, é o farol forte que te dói na vista. Pois a luz que eu tô falando é a do nosso socorro. É ela que quem tá no fundo enxerga na borda do poço. Nosso foco pra alcançar tem que estar preparado. Eu sei que tô, pois pois sou merecedor, guerreiro iluminado. De uma vela ilumina uma menina, mulher mãe que dá a luz na favela. Se anda por vielas e outras janelas, se observa a velha senhora mãe acendendo sete velas ao corpo que se vela. Seu filho foi de pela na tela da novela. Luz, câmera, ação, choro, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Quem atira no escuro leva um estouro. Estouros de luzes do Réveillon, que bacana. Em Copacabana, gringos com granas de férias várias semanas, a luz do dia assaltados por bandidos à paisana. A cada lâmpada apagada pelo apagão, a cada câmera que reluz a cena da ilusão. Conclusão, luz divina predomina até na solitária cela da prisão. Vendo a luz do sol nascer quadrada na rua, luz da sirene, alertas enquadradas ilumino a ação na luz da lua pela madrugada. Graças. Levo vantagem no contra-ataque com estratégia defensiva. Deus me ilumina nos momentos mais escuros dessa vida. Felicidade eterna pra quem tem a alma protegida e garantida pela luz divina que vem lá de cima. Então faça sua história que nada tá sendo em vão, pois qualquer hora é hora para abrir seu coração. Que o pai dá proteção aos filhos que são fiéis. Saiba que o mal do mundo mora embaixo dos seus pés. Caminhos temos milhares que levam a dois lugares reservados. Vida longa aos guerreiros iluminados, cidadão de bem que sempre mantém a força interna, pois quem luta e acredita alcançará a vida eterna. No escuro sem lanterna é como caminhar sem perna, andar sem se mover é como respirar sem viver. Bem que posso agradecer pelos lugares que passei, nas noites claras de lua cheia ou em dias aquecidos pelo astro rei. Luz divina. Tchau.